Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nesta quarta-feira e eu vou tratar hoje, o último dia do mês de abril, quarta-feira, véspera de feriado, pessoal já se preparando para viajar, um feriado prolongado, né? Porque já tem muita gente que vai enforcar a sexta-feira, que é dia 2, e nós vamos tratar aqui hoje de, como temos feito em várias quartas-feiras, do período militar, da redemocratização do país, da busca permanente da verdade e principalmente da justiça. E estamos recebendo aqui hoje a Ana Miranda, que é exatamente desse coletivo, desse grupo Memória, Verdade, Justiça aqui do Rio de Janeiro, que está nas páginas aí com a movimentação, nas páginas é modo de dizer, porque a imprensa não tem dado muito destaque ou nenhum destaque, mas tem estado muito no Facebook e na internet, nos blogs de conteúdo com o Ocupa DOPS. Tem até uma página no Facebook chamada Ocupa DOPS. Você vai lá nessa página e você vai ver do que se trata. O Ocupa DOPS, na verdade, é para tratar desse prédio, esse prédio antigo, um prédio histórico, um prédio uma arquitetura de época aqui do Rio de Janeiro, que fica na, que eu tomo quarteirão ali entre a Inválidos e a Rua da Relação, e onde funcionou o DOPS. Hoje funciona a Polícia Civil ali, mas funcionou o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social. No tempo da ditadura, servia de carceragem, muita gente foi presa, foi torturada ali naquele lugar, e existe a ideia de transformar aquilo num centro de memória desse período. A Polícia Civil, apressadamente, tratou de criar, de inventar a ideia de fazer um museu da polícia ali, o Palácio da Polícia, onde serão expostos ali os processos, arquivos, inquéritos, coisas antigas e nada da verdade. Então, a memória, a verdade e a justiça têm promovido, através do seu coletivo, ali uma série de manifestações. E eu gostaria que a Ana abrisse esse programa, Ana, contando para a gente como é que é esse processo de chegar ali, porque aparentemente estamos do mesmo lado hoje, mas existem resistências grandes no meio civil mesmo a essa revelação do que aconteceu durante a ditadura militar. Bom dia. Bom dia, ouvintes. E, como o Golo falou, eu sou do coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, e nós abrimos um conjunto, hoje o Ocupa DOPS, ele se forma com um conjunto de entidades e militantes que lutam pela transformação desse prédio em um espaço de memória das lutas sociais e políticas no Brasil. E no Brasil por quê? Porque esse prédio, ele representou no século passado quase inteiro, ele foi inaugurado em 1910, funcionou até a década de 90, como repressão. Era o prédio da Polícia Central, sem esquecer que o Rio de Janeiro era a capital da República. Por isso que nós optamos não só também pelas lutas políticas, como pelas lutas sociais. Uma parte do acervo do Museu da Polícia Civil, que no momento não está existindo, porque o prédio ele está em reformas por fora, mas por dentro não há previsão de conserto. E ele está em péssimo estado por dentro, tem locais onde você tem que tomar cuidado para pisar, senão você afunda isso, né? No terceiro andar, né? E a Polícia Civil teima que aquilo vai ser um palácio da Polícia Civil, e nós queremos mudar esse aspecto, quer dizer, o que representou repressão contra movimentos sociais e populares em todo o século passado, ele deve mudar de sentido, um sentido de vida, um sentido de não existir mais terror do Estado, um sentido de mostrar, né, às crianças, aos adolescentes, jovens e adultos que não conhecem direito o que aconteceu, mostrar educativamente o que houve nesse Estado para que não se repita mais. Uma coisa curiosa que você destacou aí, que eu até não havia atentado para isso, eu estava muito preocupado, porque nós estamos nesse cinquentenário do golpe, na descomemoração, isso. E isso a gente está sempre atento a esse período, né? Mas você falou que esse prédio é de 1910. Isso, exatamente. Então ele foi, como a ditadura do Estado Novo não era uma ditadura militar, ele foi o principal porão daquela ditadura do Estado Novo, né? Não, DOPS do Rio de Janeiro era o centro da repressão política no Brasil. Inclusive porque aqui funcionava a Assembleia, os deputados cassados. E isso eu estou falando em geral. Por exemplo, Davi Capistrano, que era de Pernambuco. Era Carlos Câmara, Marighella. A Câmara dos Deputados. Assim, né? Era a Câmara dos Deputados. O Senado era aqui. O Senado era ali. O Palácio Mourão. Foi destruído, sabe-se lá ditadura. Por quê. Muito cedinho. Mas é interessante porque, então, quer dizer, ali era o centro da polícia política. Exatamente. Né? O DIP também, Departamento de Imprensa e Propaganda. Quinto Miller ali. A gente fica falando. E a gente não sabe. Pois é, não, isso está escapando, inclusive, por essa questão de estarmos na descomemoração dos 50 anos da ditadura militar. Mas esse caso específico desse prédio remonta a esse período. Exato. Quando a gente fala do DOI-COD, a gente está falando do DOI-COD agora, da ditadura militar, porque era uma ditadura militar. No tempo do Getúlio já havia o prédio ali do DOI-COD, já existia na Barão de Mesquita, mas não era... Não, era um quartel. Era um quartel do Exército, normal. Como hoje ditadura, é. Como hoje é. Espera-se. E na ditadura militar ele teve essa outra utilidade, que foi a utilidade de centro de tortura. Ele tem uma história importante por causa disso. Uma partezinha do acervo do museu que hoje está guardado, né? Tem inclusive na internet, o Museu da Polícia Civil. Eles dizem que a melhor parte do acervo deles é a apreensão de objetos de culto. Sim. Africano, sim. Ou seja, reprimia capoeira, sim. Movimentos populares, candomblé, etc. e tal. Por isso, seria muito importante fazer desse espaço um centro de memória que abrigasse, além do que aconteceu na última ditadura, né? O que aconteceu antes disso. Como ele funcionava. Agora, o objetivo disso não é ficar lá atrás, é trazer para hoje. O que está acontecendo hoje, né? Uhum. Só para te dizer, o Ocupa DOPS, ele teve como início dia 13 de dezembro do ano passado, quando no Centro Cultural de Justiça Federal nós relançamos, porque essa campanha já existe há muito tempo e vários movimentos já fizeram isso, nós estamos relançando essa campanha pela transformação. Tem uma petição pública, como você falou, existe uma página no Facebook do Ocupa DOPS. Depois disso, nós já fizemos duas atividades. A primeira foi no mês passado, foi uma atividade grande, uma sexta e num sábado, com grupos de samba, grupos de dança... aula pública sobre o prédio do DOPS, tudo na rua, né? Ali na tudo calçada, na frente. Na frente da obra, né? Porque aquilo ali é o tapume, na verdade, está tudo... Não, o tapume não existia duas semanas antes da gente fazer a atividade, mas Hoje ele está completamente... Ele está para isolar mesmo. É isso, né? É para isolar e impedir a visão, até para impedir, até dificultar a explicação, né? Porque aí a pessoa diz, olha, atrás desse muro, aí não vê o muro. É, mas nós projetamos na fachada, no tapume, belos grafites foram feitos no tapume, que é... Né? Então, houve um movimento grande, sexta-noite e no sábado. É, leitura de trechos de peças censuradas, debate sobre violência ontem, violência hoje. Esse foi o primeiro Ocupadops. E o último agora, esse sábado, foi muito bonito, interessante, vocês podem ver as fotos. É, foi o lançamento de um livro do Boal, Hamlet e o Filho do Padeiro. Foi. Então, a Cecília Boal, mulher do Boal, e filho, houve projeção de imagens também. Houve um trio, um belíssimo trio de fagote, flauta transversal e oboé, tocando Villa-Lobos, Pixinguinha. É, depois entrou um casal falando sobre a Penha Circular e a padaria. Eles eram pequenos, né? O pai do Boal era padeiro. Sim. Era português. E tinha uma padaria. Legal, memória viva, né? Memória viva. É, muito essa memória viva. As pessoas viva. Ainda estão aí. É, exatamente. 60 e poucos muito anos, mas estão aí e estão falando. E por final eu olhava e dizia assim, nossa, mas eu conheço essa pessoa de algum lugar. Era o Valtinho Salles. Sim. Também tem a foto dele aí. Que era vizinho, fui vizinho do Boal há muito tempo e falando, né? É, fazendo uma homenagem, falando da importância do Boal e do movimento do teatro do oprimido. E da memória dele, da memória pessoal dele de convivência, de vizinhança com o Boal. Depois ainda teve projeção no prédio do DOPS, tem aí o Boal projetado. Eu vou até dizer tá o endereço para vocês aí, você que está acompanhando, é na página do Facebook, www.facebook.com/ocupa.dops. Ocupa.dops. Claro que é tudo com minúsculo, você já conhece esses macetes de acesso ao Facebook. E é bem interessante a página, não só tem fotos que mostram a parte interna, né, do ela pátio, aquela coisa ali dentro, onde tem as árvores. E esses prédios antigos, Ana, eles guardam nessa arquitetura, que era uma arquitetura belíssima, uma arquitetura essa europeia. Essa é eclética, foi eclética, o arquiteto Heitor de Aquino. Ele tem outros prédios bonitos. É eclética por isso, é uma mistura, né, uma mescla, e vem de uma tradição europeia muito forte, que é mais portuguesa do que espanhola, mas tem, guarda esses espaços internos, esses pátios internos, né? E esses prédios, como o prédio da Polícia Federal aqui na Avenida Venezuela, também tem aquele pátio interno, que hoje serve de estacionamento, mas é outro estilo, não é eclético. É, e uma coisa curiosa, interessante, que eu acho que você abordou nessa questão do Palácio da Justiça e do museu que a polícia quer fazer ali, no Palácio da Polícia, e que eles querem fazer o museu deles, é o material apreendido no início do século passado nas batidas policiais, que se referiam basicamente a instrumentos de inspiração e de uso da cultura afro-brasileira. Nessa altura já não era mais africana, já estava incorporada à cultura nacional. E já num período em que o Rio de Janeiro, a população majoritária do Rio de Janeiro era negra, e portanto de origem africana, ascendência africana, e que sempre sofreu perseguição política e não cultural. Quer dizer, no final das contas, vai remeter, sem nem mesmo eles perceberem, a polícia perceber, esses birimbaus, esses instrumentos, essas coisas que eles aprenderam, de Umbanda e de despachos, isso tudo vai remeter a uma perseguição política que, como diz o Giovanni Harvey, mostra o racismo estruturante do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi construído em cima do patrimonialismo, do racismo e da desigualdade, mantendo sempre esse tripé para assegurar o poder do jeito que ele está até hoje, né? Por isso, todos os golpes seguidos, essa coisa toda, isso já é outra conversa. Mas o interessante é que... Mas pode... vale a pena. Que no espaço de memória a gente vai colocar uma banana grande. Também uma banana. Esse negócio é que mostra como é que se insere. Quando eles tentam fazer... Bom, então vamos dar uma conotação bem de delegacia de costumes a isso aqui, né? Vamos mostrar os violões apreendidos, os birimbaus. E, na verdade, isso vai mostrar como é que havia uma perseguição política e não uma perseguição cultural, simplesmente. Por isso nós estamos terminando, finalizando um projeto... pro espaço, né? E esse projeto inclui os vários movimentos e, inclusive, instituições, não só de movimento negro. Nós já chamamos para um debate uma mãe de santo de Candomblé, como também... setores do Estado que estão muito mal alojados, comissões de direitos humanos, mecanismos de prevenção à tortura. Porque o interessante de mostrar o que houve, né, o que aconteceu nesse tempo todo e que pouca gente sabe, é prevenir, é evitar isso. Na atualidade, nós não podemos dizer isso, né? Quer dizer, diminuir o que existe na atualidade, porque continua existindo terrorismo de Estado e tortura, e prevenir para o futuro. Essa é a intenção. O prédio é enorme, ele tem mais de 6 mil metros quadrados. Ocupar fisicamente aquelas salas, como, por exemplo, a sede da Comissão Estadual da Verdade. Com certeza. Não é isso? A comissão tem um tempo definido, mas comissões de direitos humanos, mecanismos de prevenção à tortura, movimentos negros, movimentos que lutam contra a violência hoje, o racismo, o preconceito. Isso tudo é direitos humanos, seria um espaço de memória. E também, memória para o futuro, né? É o que todos os países fazem. Exatamente. Sem esquecer que você falou que a Comissão da Verdade ela tem prazo de investigação, de duração, mas já existe, desde o início, desde antes mesmo da instalação de comissões da verdade, vou começar pela Comissão Nacional da Verdade, uma vertente que defende a permanente atuação dessa Comissão da Verdade, porque, como você falou antes, a tortura não é um privilégio do tempo da ditadura, nem do Estado Novo. A tortura, assim como o racismo, é estruturante, faz parte dessa estrutura do Estado brasileiro, né? Dessa dominação e submissão do povo. Estrutura e forçar o esquecimento. Não lembrem o que aconteceu. É isso que existe. Não houve ruptura, nem na libertação dos escravos, nem na independência, nem no Estado Novo, nem na última ditadura. Nós não rompemos com o passado, né? Nós demos um dedinho para não perder as mãos, mas a elite continua mantendo, né? Ainda vê que alguns dizem que a ditadura terminou em 79, mas em 81 o DOI-COD estava plenamente ativo, né, jogando bombas, aterrorizando a população. Ontem teve uma audiência pública sobre o Rio Centro, da Comissão Nacional da Verdade. Iam fechar os portões do Rio Centro. Para impedir a fuga do pessoal. Para impedir a fuga de quantos? Dez mil, nem me lembro quantos jovens tinha, né? E esse mesmo Estado chamava os opositores de terroristas. Quer dizer, isso é o terror de Estado absoluto. Na realidade, Ana, essa questão de dizer que a ditadura terminou em 79 é uma brincadeira de mau gosto, porque nós tivemos um período sério, não só... Eu acho que ali a ditadura termina no sentido em que a ditadura não consegue mais conter os seus excessos, eles se tornam públicos, porque até então a guerra, a guerrilha do Araguaia, por exemplo, era uma coisa que ninguém sabia, não houve, na realidade, como você disse... Não existiram 70 e poucas pessoas mortas, desaparecidas, e, houve nada lá. Hoje, em Xambioá e aquela região ali do Bico do Papagaio, tem famílias que lembram e que sofrem ainda hoje por causa das lembranças terríveis daquele período, das incursões do exército naquela área. Sei que uma grande atuação da atual Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que são as caravanas, uma das caravanas eles fizeram lá no local. E ainda há muitos camponeses que têm medo de falar sobre o que aconteceu. Pois é. É preciso não ter medo, né? Pois é, isso aí é para romper. Preciso ter a coragem de dizer. Para romper isso aí é complicado, porque você vê que nós temos... Você lembrou ainda há pouco que a elite é a mesma elite, né? E nós temos, eu me lembro de falar assim, não, isso é paulista quatrocentão. Quer dizer, não é mais. Pois é, não é isso mais. Já acabou, né? Acabou, mas era uma coisa muito recente, as pessoas lembravam isso, até com... Era uma coisa quase que nobre, era um título quase nobiliárquico, né? Não à toa nós tínhamos até movimento monarquista, bem recentemente. E também temos hoje discussões sobre se realmente a independência devia ser comemorada no dia 7 de setembro, ou se devia ser comemorada em abril, no dia do Fico, que foi quando Dom Pedro disse, eu vou ficar, e aí sim, então estabeleceu ali... Será que disse? Pois é, diz sim, mas aí, então como é que é? É isso que é preciso... houve 10 mil pessoas na frente da sacada, reunidas na frente ali no passo para exigir a permanência dele. Em resumo, outras situações que a história omite e que fazem que a nossa história seja essa. O Pompeu de Sousa dizia que o Brasil sofre da síndrome da outorga, né? Porque a abolição dos escravos foi outorgada, não foi uma conquista. A independência foi feita pelo português, foi outorgada também. Isso. A república, tudo. A anistia foi feita pelos próprios... pelas próprias pelos ditadores. Armadas, pelos ditadores. Parece aquela história triste que dizem que brasileiro, como é no Brasil... Traficante. Traficante usa droga. É uma inversão de valores completa. Mas eu estive há 2 semanas atrás em Berlim, convidada num grande evento que chama-se Jornada 50 Anos, que, aliás, dia 8 de maio vai ter aqui no Brasil, aqui no Rio. Eu teria que verificar. Mas eu te passo depois. Vai ter uma nova atividade dessa Jornada 50 Anos, de exilados e banidos que foram para a Alemanha, e também de alemães que ajudaram os exilados e banidos. Então, lá em Berlim, fazia parte, fizemos parte de uma oficina grande sobre espaços de memória, justamente. E no dia seguinte houve uma palestra e várias atividades. Os alemães não se cansam de tentar rememorar o que aconteceu. Agora, isso de jeito nenhum pode ficar no passado, né? Ainda há muita coisa para revirar. Nós estamos vendo nesse momento, nesse exato momento, né? A morte do coronel do Exército, Paulo Malhães, que confessou não só ter participado de torturas, como ter implantado a Casa da Morte, onde cerca de 20 companheiros desapareceram, existe uma sobrevivente, e que, inclusive, como coronel do Exército, como agente do Centro de Informações do Exército, ele arrancava as falangetas e destruía os dentes das pessoas para impedir identificação. Eu não sei se isso pode soar como um apelo ou o que seja, Existe um pacto de silêncio enorme nas Forças Armadas. Ora, as Forças Armadas hoje, teórica e praticamente, não tem mais nada a ver com aquelas Forças Armadas de 64. Mas a cultura parece que permanece a mesma. E foi nesse governo que deixou de haver dias comemorativos do primeiro, no 31, desculpe, para nós é 1º de abril, mas para eles é 31 de março. Então faz muito pouco tempo que essas coisas estão se mexendo um pouco. E um assassino confesso do exército é muito incômodo. É estranhíssimo que ele tenha sido morto. É muito provável, quer dizer, essa história já está mudando, com menos de uma semana ela já mudou de asfixia para latrocínio, para queima de arquivo, para caseiro que... Agora, pela minha pouquíssima experiência, se por acaso eu fosse pensar em roubar uma casa... Nessa casa isolada, num bairro isolado da Baixada Fluminense, estivesse, quando eu e meus comparsas chegamos, somente a mulher e o caseiro, evidentemente eu ia entrar nessa casa de imediato. Não ia ficar esperando 2 horas do lado de fora para o dono da casa chegar, que poderia reagir. Então, e essa história ficou na mão do delegado, a Polícia Federal, não precisa... Em quem a gente vai poder confiar? No grupo de trabalho de Justiça e Transição do Ministério Público Federal, que foram diretos, certeiros e rápidos. Os procuradores chegaram lá e apreenderam o que tinha, porque senão essa história vai virar farinha de novo. Pode virar um outro Rio Centro. E a gente demora 40 anos... para saber um pouco do que aconteceu. Quer dizer, vira, na verdade, a morte do Baumgarten, do Alexandre Baumgarten, a morte do próprio Fleury. Talvez. Né? Não é? Pessoas que caíram de embarcações, né? Bateram com a cabeça, né? Pessoas que se suicidaram ficaram com um tiro tontas. Na nuca. Ficaram tontas. O Lacerda, por exemplo, teve uma gripe. Se suicidaram com gravata. O Lacerda teve uma gripe. E foi internado numa clínica particular de Lacerda, ex-governador do estado, dono da Nova Fronteira, um homem de dinheiro, um homem de posses, da direita, e morreu de uma gripe absurda. Parece que ele teve um passadozinho pequeno, jovem. Não, mas foi muito antigo, nem ele lembrava. Se fui comunista, não me lembro. Aí depois dizem que foi antraz, que ele morreu por antraz. Como suspeitam que o Jango tenha sido envenenado... pelo remédio para o coração que ele tomava, que uma cápsula foi trocada dentro do vidro, então em 30 mas cápsulas. Foi por engano. Então, pois sim, mas houve foi um assassinato. Na realidade, essas histórias todas, você diz assim, hoje as Forças Armadas hoje têm um outro perfil, têm uma outra. Eu acho que elas têm outra geração. Mas o Ivan Proença, que é militar e foi perseguido durante a ditadura, que era da Guarda Presidencial, esteve aqui no programa e disse que tinha recebido, ele esteve aqui próximo ao 31 de março, né, e tinha recebido dias antes... No Caco. Sim, mas ele tinha recebido dias antes uma brochura na casa dele, uma publicação ricamente ilustrada e impressa em policromia, papel couché, toda... homenageando os 50 anos da Revolução Redentora, isso. Gloriosa e Redentora. Então, isso. A mentalidade permanece. E ele disse também que os cadetes e os soldados mesmo, quando eles correm nos exercícios físicos, eles continuam com aquelas mesmas cantilenas anticomunistas e antiterroristas do período da ditadura militar. Ou seja, essa cultura se perpetua. Uma coisa que o Ivan falou que me chamou muito a atenção e que eu fiquei com isso na memória, ele disse, olha, enquanto... Eu disse, mas então o que precisa fazer? Ele disse, tem que unificar o ensino. Não pode haver um ensino civil e um ensino militar. As escolas militares têm um ensino próprio, e é nesse ensino que fazem a cabeça das crianças desde cedo. E ele disse mais, ele disse, é o ensino que privilegia o aprendizado das ciências exatas e da matemática, e vai para ir para a lógica, para a estratégia, para todo um desenvolvimento de um raciocínio militar, de um raciocínio... Positivista. Positivista, extrema, que é a origem da República. Né? Quer dizer, aí então nós temos essa dicotomia que impede... Mas aqui será o seguinte, falando mais uma vez em inversão, os estudos das universidades... Acho que no século XI, as primeiras, elas começaram pelo ensino de filosofia. A filosofia era a base de tudo. Daí partir para a matemática, etc. e tal. Não o contrário, quer dizer, primeiro você estuda exatas para depois chegar à lógica. A filosofia, quem sou eu, onde estou no mundo, que mundo é esse, e o que fazemos, para que eu vou aprender, eu vou aprender matemática, né? Para que eu vou aprender isso aí? Não você aprender antes. De que vai me servir? Né? A filosofia era a base, tanto é que houve um movimento em algumas escolas públicas hoje de ensino médio, existe, voltou o ensino de filosofia. Que eu não sei como é que é dado, mas já é um passo adiante. Agora, eu queria... avançar um pouquinho no tempo, nós falamos de um pouco de memória e precisamos criar, não é só o espaço do DOPS, o espaço do DOPS tem ele tem um lugar, digamos assim, privilegiado, mas aqui no Rio de Janeiro, no mínimo, a gente teria que colocar memoriais em vários lugares, existem iniciativas quanto a isso, né? Em vários locais onde existiram torturas, assassinatos, etc. e tal. De espaços que serviram de centro de tortura, podemos citar vários, né? Tanto o DOI-COD da Barão de Mesquita, o DOI-COD da Vila Militar, a Ilha das Flores, a Base Aérea do Galeão, e assim vai, né? Muitos outros. Ainda há a Casa da Morte. Em Petrópolis, Em Petrópolis, é. Nós já fizemos vários movimentos no centro de Petrópolis, em frente à Casa da Morte. E eu quero chegar a... Essa é a parte da memória. A verdade, algumas coisas vêm surgindo, familiares de mortos desaparecidos, ex-presos políticos, já vinham investigando há muito tempo, e as comissões também... remexem nisso, algumas coisas estão aparecendo, e a gente precisa não se esquecer que quando terminar o período da Comissão Nacional da Verdade, ela vai criar recomendações. Essas recomendações têm que necessariamente passar por isso que você falou, né? Uma mudança na cultura, na estrutura das forças de segurança e na conceituação... Na concepção desse modelo. Na concepção modelo, né? Histórica do que aconteceu. Isso não é uma recomendação da esquerda nem do Brasil, não. Isso é uma recomendação internacional. O Brasil assina vários acordos internacionais, entre eles esse sobre justiça e transição. Então, a criação de locais de memória e a mudança das estruturas das forças de segurança está dentro desse pacote. E a gente precisa continuar com isso. Isso não é uma... A Comissão Nacional da Verdade e as comissões, elas têm um prazo definido. Mas eu vou usar um clichê, mas é isso mesmo. Mas a luta por memória, verdade e justiça... precisa continuar, inclusive porque aqui no Brasil a gente não teve ninguém que foi levado à justiça, né? Ninguém. É como se não... Quer dizer, o Caravai diz, eu matei, eu torturei, eu escondi cadáver, eu ocultei, eu sou coronel do exército aposentado e nada acontece. O Malhães foi... Acontece, ele foi morto. Né? O Malhães, acontece, sim. O Malhães, no depoimento, perguntaram a ele quantas pessoas ele havia matado ou torturado, e ele disse quantas foram necessárias. E a resposta dele foi uma resposta assim, o quanto foi necessário. Ou seja, isso é uma resposta de Estado, isso não é uma resposta de um indivíduo. É. Isso revela a política de Estado. Exatamente. E essa mudança de mentalidade, de concepção, o entendimento de que isso é uma coisa internacional e não é uma coisa brasileira, e menos ainda uma coisa de esquerda e direita, de comunistas ou não comunistas, isso não é o caso. Isso é claro, primeiro, na instalação da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, que se deu após a pressão da Organização dos Estados Americanos para que o Brasil instalasse essa comissão. Provocado ou não, foi isso que aconteceu. Em segundo lugar, a Denise Assis, que também é da Comissão Estadual aqui, esteve aqui no programa e falou que tinha ido com a comissão numa visita a Realengo, e lá em Realengo, nós fomos muito bem recebidos. Ela disse, olha, nós fomos muito bem recebidos, cafezinho, ar refrigerado, tudo isso. É, coisa que no Dói Código não foi assim. Não foi assim. Falamos e tudo, e aí, no final, quando eu acabei de falar, ela disse, o tenente, ou o capitão, ou o major, lá que estava atento, que estivesse lá, disse para ela assim, sim, mas e quando é que vocês vão investigar o outro lado? Ou seja, eles se põem de um outro lado, como se fosse uma moeda, e não que você estivesse tratando da história do país como um todo. Eles acham que nós, que o lado de cá está procurando uma vingança, e na realidade procura-se memória, verdade e justiça para que não aconteça de novo. Quer dizer, eles não estão do lado da ditadura, é difícil explicar isso para eles. Eles precisavam entender que eles não estão. Com isso você tem que se reportar a Lei de Segurança Nacional, onde os opositores eram inimigos internos. E isso é muito grave, porque isso se mantém. Quer dizer, hoje o inimigo interno é qualquer, né, ajuntamento de população que queira. A criminalização dos movimentos populares. O Bruno Teles foi como... E foi em curso, a Lei de Segurança Nacional ainda existe. Quer dizer, isso ainda... Entendeu? Tem gente que ainda... Pois é, se a gente continua fechando os olhos para o que aconteceu, se a gente não mostra que essa ditadura de 64 a 85 ou 88, a depender grupos de pessoas, que essa ditadura atingiu a sociedade como um todo, que não foi como eles... Ainda exigem dizer uma garrinha particular de uma parte da oposição contra uma parte, sei lá, como contra as Forças Armadas. Isso teve uma proporção muito grande. Quando você fala em cultura, em censura, todo tipo de artes, mais de 6 mil militares caçados, 200 e tantos sindicatos fechados, teve um alcance muito grande. Para cada um de nós que era preso, cerca de 8, 10 pessoas também eram presas e aterrorizadas, tivessem ou não alguma coisa a ver com isso. Então, isso atinge o tecido social. Esse tecido social precisa ser recomposto. Ele não pode continuar escutando que isso é uma garrinha particular. Senão a gente não sai do lugar. Aprendendo isso na escola, que é pior, né? Pior ainda. A gente não pode continuar com uma polícia... Quer dizer, hoje, o que mais se escuta sobre a violência atual é assim... Ah, o Douglas também não era nenhum anjinho. A Marildo também não era nenhum santo. Não é isso que nos interessa. Bandido e polícia não são a mesma coisa. A polícia é paga por nós. É paga pelos cidadãos. Bandido é bandido. É outra coisa. Então, a polícia paga por nós para nos defender, a nós, cidadãos, tem que agir de uma determinada forma. Não pode ser despreparada, corrupta e violenta, como continua sendo. Impune. Isso tem que mudar. E com essa impunidade que a polícia tem, que é essa coisa de dizer, não vai acontecer nada realmente, não acontece nada. É. Essa coisa dos inquéritos que são, né, autos de resistência, desaparecimentos de pessoas, assim. E o mais assustador que eu acho, Ana, nisso aí, é que é sempre a população pobre é quem sofre mais isso aí. Quer dizer, o Amarildo teve a infelicidade de desaparecer E no momento, para a família dele, em que todos os olhos estavam voltados para as ruas e para os movimentos que aconteciam em junho nas ruas, então ele entrou, o desaparecimento dele entrou aí. Mas muitas pessoas desaparecem, desapareceram e continuarão desaparecendo por aí, porque não se muda essa estrutura. E a própria mulher fica achando que o cara foi embora com outra. Porque o cara sumiu, o cara tinha... a mulher acha que o cara... A cultura é essa, é de achar que não, o cara caiu fora da responsabilidade. A vítima é o culpado. Você, na verdade, a criminalização dos movimentos sociais começa com isso, é de você culpar as pessoas que participam da passeata. Tem aquela coisa no nosso tempo de movimento estudantil, que a mãe dizia assim, não vai para lá não, né? Ou a tia dizia, vai sim. Esse tipo de coisa, não, eu vou porque meu primo foi meu irmão mais velho, e aí ia também, participava, mas existe uma recomendação para que você não vá, para você não ser culpado disso aí, para você não ser como hoje, assim, o Douglas não era nenhum anjinho, não. O Amarildo não era santo, não. Não é isso? Quer dizer, está na raiz desse raciocínio perverso. É, sempre criminalizar a vítima. E criminalizar o comportamento. A mulher também, olha como é que ela estava vestida. Né? Olha também ela passando naquele lugar aquela hora da noite, o que ela estava querendo. O que ela queria. Exatamente, e essa mudança de mentalidade, ela vai muito mais fundo do que você mudar a grade curricular na escola. Ela vai muito mais profundo nisso aí. Eu acho que você tem que fazer um trabalho social muito grande, que envolve meios de comunicação, que envolve escolas, que envolve... espaços de memória. E tudo. Vai ser um trabalho geral. Como é que você vai fazer isso com uma comunicação... por televisão hoje, que é o grande veículo, o veículo por excelência, que é dominado por um poder que ele vende uma versão permanente, só tem aquela versão do que acontece em fim de papo. Eu estou com uma coisa na cabeça, me desculpe, vou tomar 2 minutinhos do seu tempo para falar sobre a mídia hoje. Coisas que acontecem no Rio de Janeiro, como a morte do Malhães, como o assassinato do Malhães, os jornalistas vão procurar em São Paulo, em Minas, pessoas para falar. Não procuram ninguém no Rio de Janeiro. Eu não estou entendendo. É para esvaziar o Rio? Não que meus companheiros não tenham o que falar, tem muito o que falar também. Mas não é possível, quando a coisa acontece em São Paulo, procura as pessoas de São Paulo. Quando acontece em Minas, procuram de Minas. Aqui no Rio, não. Eles procuram gente de outros estados. O que será que está acontecendo? Você que é de imprensa, muito... Isso tem me chamado a atenção e não é de agora. Os repórteres de São Paulo são mais competentes do que o do Rio. Eu estou falando mais especificamente do jornal Globo. E no Globo há repórteres muito importantes aqui no Rio, que se dedicam, inclusive, à investigação já há algum tempo. Essa história do... Tem outro, né? Além do Malhães na Baixada, muito tempo. Tem o que era capitão na época, Hilton Guimarães, do Jogo do Bicho. E eles estavam diretamente ligados a traficantes. Então, há repórteres sérios. Agora, sobre eventos, manifestações, questões aqui do Rio, vão procurar em outros estados. Está faltando repórter para isso aqui no Rio? Eu acho que o que falta... Você lembrou bem, quando há um interesse do veículo, quando, por exemplo, o Globo fez a meia-culpa... Diz, não, nós nos enganamos e apoiamos a ditadura, como se fosse uma coisa assim, en passant, e não foi isso, foi um engajamento visceral. Eles abrem espaço e eles têm gente competente para fazer. Quando querem levantar os casos, como por exemplo fizeram uma série sobre o Rio Centro, muito interessante, que é uma série histórica. Não, tem ótimo. Então, aí fazem muito bem. Mas acontece que, no geral, não querem. E no geral não querem, primeiro porque essa hegemonia da imprensa que e esse conluio que existe, como não noticiam o que é contra a Copa do Mundo, né? Eles fazem parte do grande concerto para fazer a Copa do Mundo um sucesso do Brasil e no mundo. Então não vão... É, uma coisa que você falou, por exemplo, de familiares das vítimas, né? As pessoas são... Elas não aparecem, você não vê espaço dado na imprensa para o viúvo da Cláudia que morreu lá na Congonhas. Isso. É, você não vê. Aí, quando você tem uma exceção, como é o caso da mãe do Douglas, que é uma auxiliar de enfermagem, ou seja, já é de um certo nível, um estrato social um pouco melhor, e ela já começa a fuçar a mídia e essa mulher está provocando. Entendeu? Quer dizer, ela já recebeu ameaça de morte também, olha o que, é que ela está fazendo. Quer dizer, sabe, a pessoa começa a culpar a mulher, começa a culpar a vítima pelo por estar na mídia. Agora você me lembrou do caso da Zuzu Ângel e da mãe de uma menina baiana que foi morta pela ditadura, porque começou a incomodar. Eram mães, não eram... militantes. Eram simples mães. Eram mães procurando exercendo seus filhos, direitos de filhas, mãe. Né? E indo. Estão indo um pouco longe demais. Então arrumou-se um acidente. Como o Malhães, né? O Malhães foi um pouco longe demais. Mas o Malhães, eu acho intrigante a situação dele, porque ele não estava falando porque estava arrependido. Não, mas ele estava falando. Ele não estava arrependido, ao contrário. Para se promover, não, porque não aguentava mais ficar calado. Sim, mas é para responder essa pergunta que ele morreu. Porque não pode ficar falando. Por que, que esse cara está falando? Independente de qualquer coisa, ele não poderia falar. Não pode estar falando aí. Imagina o Brilhante Ustra chegar e dizer o que o Malhães falou. Como é que... E também porque Ustra serve como exemplo para o outro que estava lá na mesma sala. Continua o terror. Pois é, olha o que aconteceu com o Malhães. Olha aí, foi assaltado. O negócio não acabou não, né? Assim, agora, que será que se não se deveriam procurar os grandes comandantes da época ou grandes quadros da época que ainda estão vivos, embora sejam senhores do tipo Leônidas Pires Gonçalves, Jarbas Passarinho? O Leônidas Pires Gonçalves teve a oportunidade de dar um depoimento ao Geneton. Sim. Em que ele negou até a existência de tortura. Negou que mas ele que mandou escrever o review. Bom, mas eles não dizem no review que torturaram. Pois é, entendeu? Então ele... isso aí também tem... Você não pode esperar procurar hoje, ainda vivo, Jarbas Passarinho, coronel do Exército, e ministro da Justiça, ministro da Educação, e chegar para o Jarbas Passarinho e esperar que ele faça o meia-culpa, nem parecido com esse meia-culpa de brincadeira do jornal O Globo. Ele não vai fazer. O cara que disse as fábulas, os escrúpulos, excelência, para vamos assumir que somos ditadura, não vai dizer, vai hoje dizer que, né, o homem que tirou o bonde do trilho não vai botar no lugar Cerqueira. De... O Nilton Cerqueira estão embaixo do prédio dele, protestando, aqui mora um torturador e não sei o quê, mas e daí? Não é? O que acontece? Eles não são levados à justiça. E nem falam oficialmente, né? Alguns aqui e ali falaram para repórteres, mas quando são chamados, negam. Isso é muito ruim para o Brasil. Parodiando um companheiro gaúcho, ele diz: a verdade faz bem ao Brasil. Né? Até quando a gente vai continuar na mentira? Durante 140 anos, os arquivos da Guerra do Paraguai se mantiveram fechados. Por que que o povo brasileiro não pode saber o que é que o seu exército, as suas forças armadas, os seus defensores, aqueles que são pagos pelo povo, o que fizeram na Guerra do Paraguai ou na última ditadura? Quer dizer, não se pode conversar sobre isso. Não, Agora, a verdade não pode vir à tona, é isso? Tem que se manter a fechada? A verdade é uma história oficial. Aqui no Brasil, a verdade é uma história oficial. Quanto à guerra... Isso também era na Argentina, no Chile, sim, no Uruguai, sim. E tá aliás, caindo. Na Argentina até houve o filme A História Oficial, que mostra bem isso aí, né? Agora, aqui no Brasil, no caso da Guerra do Paraguai, por exemplo, como é que ficaria a figura do Duque de Caxias, patrono do Exército, se a história da Guerra do Paraguai viesse a ser dita como ela aconteceu, como os paraguaios a veem? Né? Porque também tem o lado paraguaio. Eles viviam, claro. A Guerra do Paraguai também era a Guerra do Paraguai. Não era a Guerra do Brasil. É verdade. E que eu li um artigo que o Solano Lopes teria sido morto pelas costas. Mais um erro. É, como é que você pode matar, né, alguém, assassinar? Isso é um assassinato, não foi morto em combate. É como dizem dos nossos companheiros mortos e desaparecidos. Foram mortos em combate. Pouquíssimos. Dá para contar nos dedos. Os que realmente morreram em enfrentamento. Isso. Né? Ah, 90% deles foram presos, estavam sob a guarda do Estado, levados para locais de tortura, mortos sob tortura ou fuzilados depois de torturados, e tiveram seus corpos ocultados. E isso, o que é que as Forças Armadas têm a dizer? O Ministério da Defesa, o ministro do Exército Marinha Aeronáutica, nada a declarar, como Armando Falcão na época. É isso que está na hora de mudar. Né? É verdade. Bom, para nós encerrarmos a conversa, Ana, eu queria voltar a amarrar para o Culpa DOPS e você falar um pouco mais do que tem para frente aí, até chamando as pessoas a virem conhecer, né, participar do Culpa DOPS, o que está acontecendo. Nós vamos continuar a promover atividades. Houve uma mudança com as eleições, né? Uns saíram, outros ficaram, outros entraram. Então, nós temos que continuar que eleições? A nossa luta. Com as eleições que virão, o governador não é mais Sérgio. A desincompatibilização. Se desincompatibilizaram. Então, há outros governadores. Sérgio Cabral Tropezão, é isso aí. Não é? É? Pois é, então nós temos que continuar batendo na mesma tecla. Eu queria fazer um convite também interessante, que distribuíram lá no Ocupa DOPS de sábado. É um cartaz muito bonito, eu postei no meu Facebook. Dois, na verdade. Nós não estamos em paz. Passado abandonado jamais se torna passado. É uma peça que se chama Morro como um País, cena sobre a violência de Estado. Que está passando desde o dia 23 de abril e até o dia 2, só quartas, quintas e sextas, às 20 horas, na sede das companhias, na escadaria Celarum. Quartas, quintas e sextas, portanto, hoje e amanhã, e depois é a última oportunidade. Acaba. Última oportunidade, os ingressos são gratuitos. Onde é? Na escadaria Celarum, ali na rua Lapa, Manuel ali. Carneiro, número isso. 12. É, atrás da Cecília Meirelles ali. É. E tem uma série de... A que horas apoios. É isso? É às 20 horas. 8 horas da noite. Legal, hein? Teve prêmio Shell de melhor atriz em 2013. Parece que vale a pena ir. Eu como é o nome da peça ir. Mesmo? Morro como um País. Morro como um País. Legal. Cenas sobre a violência de Estado. Legal, interessante. Muito bem, Ana. Com isso aí, eu acho que e a gente... nós vamos continuar a fazer atividades. O Golo é um divulgador das nossas atividades, portanto ele vai ser informado para informar aos nós estamos sempre em contato, né, Bia? Sobre as novas atividades do Ocupa DOPS. Nós continuamos. Perfeito. Tá certo, o Tema Livre está aqui, o espaço aberto para vir aqui sempre que possível, sempre que necessário, na verdade, furar o bloqueio da imprensa, da mídia, né? Está aqui o espaço para isso aqui. Ana, muito obrigado. Nós recebemos hoje aqui a Ana Miranda, que é do coletivo, do grupo Memória, Verdade e Justiça aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos ficando por aqui. O Tema Livre fica por aqui hoje. Amanhã nós teremos reprise do Tema Livre. Amanhã é feriado, dia do trabalho. Então, dia do trabalho, vou descansar um pouquinho. Vou lá no Celeron ver a peça. Um grande abraço para todos. Até sexta-feira. Hein? Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.